O tema da palestra, aliás, os temas da palestra hoje são depressão e mediunidade. Começando por mediunidade. A questão da mediunidade, como já foi falado em outras vezes, a mediunidade é um fenômeno, né, que possibilita a transição, isto é, a repassagem, a passagem de ensinamentos, de qualquer tipo de conhecimento, de informações, do mundo espiritual, do mundo da espiritualidade, para o mundo dos encarnados, para o mundo material, para esse mundo físico aqui. E para que isso aconteça, para que isso seja possível, é necessário aí a intercessão de um médium. Quem é que vai ser o médium, se não o encarnado? Que é algum de nós. Então, a mediunidade é isso, é a passagem de informações, de conhecimentos, de toda a ordem, né, do mundo espiritual para o mundo material. Isso é mediunidade. E toda mediunidade, ela só existe se existe aí a intervenção e a ajuda do ser medianímico, que seria o ser encarnado. Então, existem diversas formas e tipos de mediunidade. Tem a mediunidade de incorporação, que é uma mediunidade fenomênica, sendo também uma mediunidade fenomênica a mediunidade de um médium escrevente. Existe a mediunidade de cura, de um médium que tem uma energia mais direcionada à cura. Existe a mediunidade passista, do médium passista, que transfere energia do mundo espiritual para a pessoa que senta lá para tomar um passe. Existem os médiuns de corrente, que trabalham numa mesa mediúnica, que sem eles não haveria a possibilidade de que o médium que incorpora um espírito trevoso pudesse trabalhar esse espírito através da mediunidade, então, de um médium doutrinador. Então, são variadas as formas de mediunidade. E se quiserem um pouco mais de informação, procurem no livro dos médiuns, e lá tem um capítulo especial, tipos de mediunidade. Vocês vão ver que existem muito mais tipos de mediunidade, que eu aqui não lembro todas elas. Mas essas são as principais. Como é que aparece essa tão famosa mediunidade? Como é que ela aparece? Como é que ela chega para nós, seres encarnados aqui, né? Então, existem duas formas de que a mediunidade ela chega até nós. Existe a primeira forma, eu diria que até minhas palavras agora, do grupo mais feliz, que é um grupo mais felizardo, que é aquela mediunidade que ela aparece assim, devagarinho, ela vai aparecendo assim de forma suave, branda, ela vai fazendo com que essa pessoa que está começando a receber esses sintomas mediúnicos, ela se torne diferente, ela vai começar a enxergar o mundo de uma forma muito mais ampla daquilo que ela estava acostumada, ela vai começar a sentir que ela faz parte de um mundo muito maior, que ela faz parte, digamos assim, de algo que ela até antes não entendia, ela vai começar a se sentir, sem às vezes saber a explicação concreta, se sentir mais feliz, ela vai começar a sentir alguns insights. O que são os insights? Os insights são aquelas intuições mediúnicas de que espíritos elevados e protetores estão passando a essas pessoas. Elas vão começar a mudar a sua forma de tratar as pessoas. Elas vão, enfim, se tornar pessoas melhores do que elas já eram antes. Essa é a primeira forma, a forma, eu já disse primeiro, em minhas palavras, a forma mais feliz de receber essa mediunidade. E essas pessoas, elas aceitam isso com bom grado, sem revolta, e provavelmente elas vão colocar essa mediunidade mais no futuro em benefício a outras pessoas, ou no centro espírita, ou na própria família, ou numa casa, uma igreja evangélica, ou na igreja católica, porque os médiuns não existem só aqui no centro espírita. Médiuns, todos nós temos mediunidade e todas as mediunidades elas podem ser manifestadas em todos os locais. Não é precisamente na casa espírita que vai se manifestar essa mediunidade. De maneiras diferentes, elas se manifestam em vários locais, ao mesmo tempo. Entendem? E aí, então, tem a segunda forma dessa mediunidade aparecer, surgir para nós encarnados, que é uma forma um pouquinho mais complicada. Eu não vou dizer que é a forma mais infeliz, mas é uma forma um pouquinho mais, digamos assim, que causa uma certa conturbação nas pessoas, nos encarnados, né, quando esse tipo de mediunidade ela surge. Ela surge no ser humano, então, nessa pessoa específica, de uma forma, até diria, mais grotesca. Essas pessoas começam a sentir mal, elas começam a sentir uma irritabilidade muito grande, elas começam a sentir um desconforto muito grande, alguns têm problemas até de físicos, de hipertensão, outros sentem problemas de taquicardia, em que os batimentos cardíacos, que são normalmente 70, 75, 80, eles chegam às vezes até 220, 230, e são o início de um fenômeno mediúnico que essas pessoas começam a experimentar. É uma maneira um pouquinho mais difícil de experimentar a mediunidade. Geralmente, esse segundo grupo acontece mais com os médiuns fenomênicos. Por quê? Porque eles sentem mais, com mais, como é que é a palavra que eu posso dizer? Com muito mais ênfase o mundo espiritual. Então é um pouco mais complicado. Inclusive, há certos casos em que as pessoas não aceitam isso, começam a procurar um médico, começam a procurar outro, começam a procurar psicólogo, psiquiátrica, ajuda psiquiátrica, analistas, e enfim, no final das contas, os exames médicos, patológicos, não vai dar nada. As pessoas estão fisicamente bem. Por quê? Porque elas não conseguiram controlar essa capacidade mediúnica. E alguns vão procurar ajuda na igreja evangélica, outros começam a ir na missa, mais vezes não por obrigação, mas sim por necessidade e por fé, e começam a melhorar. Outros, às vezes com maior agravante, né? Com maiores problemas, e que começam realmente a fazer com que se sintam realmente mal e até desmaiem ou sentem problemas mais graves, procuram a casa espírita. E aqui é constatado que essas pessoas são médiuns. E aí elas são convidadas a canalizar, a estudar, canalizar, colocar em, digamos assim, colocar essa mediunidade, digamos assim, de uma maneira mais correta. Começar através do estudo sistemático da doutrina espírita, saber o que está acontecendo com elas. Então a maioria dessas pessoas, eu não vou fazer número, mas uma grande parte dessas pessoas realmente consegue, dentro de uma casa espírita ou em outros locais, realmente canalizar essa mediunidade através da razão, através de uma sensatez maior, de uma coerência, mudanças de atitudes, enfim, toda uma sorte de mudanças de hábito dessas pessoas que são, digamos assim, atingidas e, de certa forma, também agraciadas por esse fenômeno mediúnico, que é a mediunidade. Então, muitos devem perguntar, mas por que o primeiro grupo é tão feliz e o outro aparece dessa maneira aí tão, diria, grotesca, né? Aí a explicação vem por uma causa única, que é uma lei, que é a lei do karma, a lei da causa e efeito. Provavelmente essas pessoas do segundo grupo, que sentem esses transtornos maiores, que incomodam, ela, digamos, provavelmente elas em outras existências, elas tenham feito mau uso da mediunidade. Elas tenham, através dessa mediunidade, em outras existências, elas provavelmente usaram ela para adquirir poder, seja ele econômico, seja ele poder financeiro ou poder religioso. E agora, então, quando essa esse fenômeno aparece novamente para essas pessoas, ela vem de uma forma um pouquinho mais complicada. E então, todos esses sintomas aí, vocês podem perceber que são sintomas da depressão. A depressão, que, digamos assim, ela tem um termo que diz, a depressão é um distúrbio afetivo. Vocês podem perceber que a depressão não é um distúrbio físico. Em alguns casos, existe que a depressão, ela pode existir pela falta de três componentes químicos no cérebro, que são eles, a serotonina, a noradrenalina e a dopamina. Então, em alguns casos, onde se deve fazer um exame bastante complicado para ver se realmente faltam essas substâncias no cérebro, em alguns casos, sim, aí o médico, e tem que ser um médico especializado, ele receita algumas medicações para que haja uma reposição dessa química orgânica no cérebro. Mas a grande maioria dos casos, a gente trata depressão no físico e o problema não é no físico, o problema é na mente, o problema é a falta de educação mediúnica, a falta da canalização das energias, da capacidade mediúnica. Então, a maior parte dos depressivos é porque eles não conseguiram canalizar, educar, não conseguiram de uma forma consciente canalizar essas energias mediúnicas. Então, aí acontece isso, né? Então, aí, por exemplo, tem esse grupo, o segundo grupo também, muitas pessoas que começam a sentir esse início de sintomas mediúnicos, eles têm uma mudança constante e bastante radical, né, de humor. Isso aí na psiquiatria é classificada como distúrbio bipolar. O que é o distúrbio bipolar? Também é um caso de mediunidade mal conduzida. Mediunidade, digamos assim, que não foi levada com seriedade. Então, essa questão de depressão e mediunidade, dá para se dizer que grande parte é por problemas da própria mediunidade não ter sido educada, não ter sido canalizada.